Mãe, tu és a conselheira dos meus passos, a mais digna mulher dos meus abraços, a dona do mais puro beijo meu. Mãe, tu és o meu prazer na vida ou morte, pois me ensinaste a ter um braço forte e a construir a imagem do meu eu. Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude, pois entregaste a tua juventude pelo prazer de ter nome de mãe. E eu usei todas as palavras que disponho, mas na maior frase que a ti componho existe algo ainda por dizer. Mãe, tu és para a poesia uma meta, a musa inspiradora de um poeta que descobriu a fonte do amor. Mãe, em ti eu vejo tudo que há em mim, por isso eu te digo que és, enfim, a imagem mais perfeita do que sou. Mãe, tu tens em tuas mãos toda a virtude, pois entregaste a tua juventude pelo prazer de ter nome de mãe. E eu usei todas as palavras que disponho, mas na maior frase que a ti componho existe algo ainda por dizer.